criatura sou. Teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor. Minha vida restaurou. Tirando o vale de ossos secos, levo a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer. Teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor. Minha vida restaurou. Tirando o vale de ossos secos, levo a passos verdejantes. Eu quero te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Do que sacrificar.